Thank you. de ficar com você. Todo momento, em qualquer lugar. Desejo você fosse o amor, durante o frio fosse o calor, na minha lua você fosse o mar. Ei, meu coração se enfeitou de sal, se embebedou na Meu coração quando vê você, bate feliz o meu

Está a ouvir Ouro e Platina. Thank you.